Welcome to 3-0 contact now Recife, frequency 125.45, if enable 126.85. 12545, American 230, good night. Salvador, uma boa noite, eu chamei a minha 224, gente da Yankee, passando nível 220. Chamei a minha 224, série de identificação, vou na prioridade de TAP, descida nível de voo 050. Prioridade de TAP 050, identificou a minha 224. Salvador, boa noite, Dan 38, não sei quanto, espera, vamos 0, boa noite. 3815, boa noite, autorizado ali a declarar que estou no 0, vento 170 graus, 129, ajuste no 017, boa noite. 1017, tem livre alinhar e decolada, ó, 10. controle de Salvador, uma boa noite, o Azul 42, 35, Yankee. Azul 4265, passando a identificação, desça 4 mil pés, via chegada a Bonfim, ajuste de ótimo, se não zero no FED. Sentir, desce para 4 mil pés, o ajuste de 1 no 0 no FED, chegada a Bonfim, possibilidade de liberação de velocidade com e pelo. Negativo, Azul 4235, está livre das restrições de velocidade. 4265, A3, 8 no 5, decolado, AUS 32. No controle agora, frequência no 20, decimal 8. Sobre o controle 208, mais durado, uma boa noite, A3, 8 no 5. TAM 3815, boa noite, contato a RAM decolagem, sobre a via São Bruno para nível de voo 340. São Bruno para o 340, possibilidade de voar Leda, uma ótima. TAM 3815, autorizado, voo na prova de Leda. Direto Leda, grato. Controle Oceaneiro 6224, desvio à esquerda, na sua 050 por 20 milhas. Enviada para o 050, reposto quando possível para a Duna, Oceaneiro 6224, desça para 3 mil pés, informe que é o número 1 na aproximação. Sempre informarei na proa de Duna, descendo para 3 mil, Oceaneiro 6224. E 5972, acione identificação, desse nível de voo 050 via chegada. Bom, se informa que é o número 3 na aproximação. Metáxi 6303. confirme na nave que modulou para o controle. Copiado, Rio 5972. Era a nave que procede a sua, como número 2, agora a posição de 12 horas é 1 3 milhas, um eco 190. Chanel 6224, confirma ainda quantas milhas nos desvio. Está voando agora na sua de turno, Chanel 6224. Tente deixar 2 mil pés, autorizado o final do ILS X-Ray da pista 10, reporte estabilizado. 2 mil pés, autorizado X-Ray, reporte estabilizado, Chanel 6224. Chão 3825, chama Recife, 125, decimal 1. Chama Recife agora, 251, grato, uma boa noite, tá? 3825. Estabilizado na ILS, Chanel 6224. Chanel 6224, complexo, chame torre 1 18195. Torre 18195, boa. Azul 4265, deixa 2 mil pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray da pessoa 0, reposto estabilizado. Desce 2 mil pés, autorizado ILS X-Ray 0, azul 4285. 6224. 6 mil pés. Ajuste de altímetro 1 0 no meia. 488, boa noite, acione identificação, desça 4 mil pés via chegada Bonfim, ajuste de altímetro 1906. Desce 4 mil via Bonfim, 1906, boa noite, 88. Pista 1-0, livre, pouso autorizado, vento 1-60 graus, 1-3, 13 nós, ajuste altímetro 17, pouso autorizado, 6224 da Oceaner. Pouso autorizado 1-0, 1-17, Oceaner 6224. Te desconfirme sua velocidade indicada. A 2-3-0. Tente e reduza para 2-009, do Rio 5972. Boa noite, Matheus Polisfera. Tráfego na final Airbus Companhia. Após a passagem será autorizado para alinhar e manter. O Embraer da Azul está com uma velocidade um pouco alta. Está no total aí de 15 milhas na Star. Vamos avaliar aí a velocidade para averiguar se vai estar tempo de alinhar e manter inicialmente. Ok, olhar e manter para a parte da clara imediata. 8.95. 8.95. 4.85. 5.972, desça 2 mil pés. Autorizado o final do procedimento em linha sexo e da pistão 0. Reposto estabilizado. Reposto estabilizado. Torre Salvador, uma boa noite. Gosto 4235, estabilizado ILS X-Ray 5.0. Gente, o Azul 4235 continua a aproximação, aguarde pista livre. Airbus Avianca tomando posição para decolagem imediata. Com logo a pista no zero esteja liberada. Gente, redução Azul 4235. Chile 6224, solo 47, direita via Foxtrot. Ao liberar, chama o solo, frequência 1219. Foxtrot, 219, Chile 6224, boa. Chanel 6303, vento 160 graus, 109, ajuste no 07, decolagem autorizado. 4235, cheque tem de pouso, vento 60 graus, 12 nós, ajuste no 07, pouso, autorizado. Gente, autorizado, pouso, pista no 0, vai ser o 4235. Chené 6313, declarado aos 48 minutos. Chame o controle agora, frequência 120, decimal 8, boa viagem. Agora é 1208-95. Boa noite, Xané 63, contato decolagem, suba nível de voo 36. Zero direto, Lida. 360, direto, Lida, 63, segunda, 3, obrigado. 888, desça via para 2.000 pés, autorizado o sinal do procedimento ILS X-Way da pista 90, reporte estabilizado. Desce via para 2.000, reporte estabilizado, autorizado em 888. Avistado, número 2 para o pouso, continua a aproximação, aguarde pista livre. Azul 4235, solo 50, direita via Foxtrot, chame solo em 1-219. Foxtrot 219, azul 4235. Rio 5972, cheque 3 de pouso, vento 170, 170 graus, 12. 1-209, altímetro agora 1016, 10, 16, pista 10, pouso autorizado. Rio 5972, solo 52, direita, via Taxi Eco, chame solo em 1-21, décimo 9, boa noite. Eco 219, Crato. 63, 13, chame Recife, 1251, no caso negativo, 128, decimal 35. Recife, 1251, alterna 128, 35, 63, 13, obrigado, boa noite. Salvador Approach Control, good evening, Goa 970, testing flight level 210 4150 with Yankee information. Goa 970, qualquer gente, descente flight level 050, fly ITAP position. Goa 970, qualquer gente, flight track ITAP position. Descent flight level 050, 01970. Azul 4980.0.0 Azul 4980 tem condições de alinhar e decolar de imediato? Luna 888, complete, chame torre 1 no 8, decimal 95. 7 da Gol, alinhado agora final no 0 com 7 milhas fora. Sente, mantendo posição próxima ao 9. Salvador, boa noite, 1-888, boa noite, tráfego avistado, reporte, baixar para mapa, pista no zero, ajuste 1-0 no 7, vento 60 graus, 1-2-9. Você reportará baixar para mapa? Cheque tem de pouso, vento 1-60 graus, 1-2-9, ajuste 0 no meio, pouso autorizado, pelo zero. Pouso, agora baixado e travado, 4980 da planta. Afirmo, pronto. 737 da Gol, uma curta final, observa o pouso do tráfego após autorizado, aliás, manter. Frente após a passagem do Gol, a linha manteve no 0497. Estou no 60 graus, 1-2, 160 graus, uma dúzia de nós. Solo 888, solo 02, Vera pista direita, via taxi Eco, chama o solo em 121, decimal 9. Sua voz, Bad Weather. Roger, report back on track. Salvador Approach Control, go 1970. Right deviation for 5 miles to avoid bad weather. Go 1970 after deviation, fly heavy donut, change 2000 feet ultimate serial 1016. Roger, after deviation, fly direct donut intersection, descend 2000 feet, go 1970 ultimate serial 1016. Retorno 60 graus, uma dúzia de nós. Ajuste o tinto no 0 no meio, decolagem. Autorizado. 0 no meio, estou autorizado a decolagem. Azul 4980. Decolado 04, chame o Cosmo agora, frequência 120, decimal 8, obrigado. 08, obrigado, excelente noite. Boa noite, azul 4980, decolado. Azul 4980, boa noite, excelente noite. Corrija, contato na decolagem, suba para nível de voo 350 após 2000, vai direto Jamo. 350, 2000, Jamo, azul 4980. Salvador, Cidrão 9963. Salvador, Cidrão 9963. 4433? Não, 9973. Santadinho, Cidrão 4473. Cidrão 4433. Não, é 9973 o voo. 9973, a Sideral. Por gentileza, coordenar nível para Confins. Qual horário previsto do plano? Horário às 20. 0120? Vou ligar lá pro Dose para ver se ele fez alguma coisa lá. Sim, dá uma checadinha, porque a gente não recebeu nada. E... vamos checar aqui com a IES também, se a gente recebeu alguma coisa. E posso establish. Go 1970, we'll call back, establish, on my left, X-ray 10. Sigma escuta, tá pronto? Afirma 3305. Pois é, Andalé, área colapso pistão 0, vento 60 graus, 129, pistão no 0. MTC, ótimo. A linha decola, pistão no 0, 90 no meu ajude, 3305. Já dá bom, se ajuste o 90 no meia. 4.335, já dá bom. 4.335, precisa ficar o do. Gente, aguarde a autorização. Vou ir na Pro de Serra Vita 367. Serra Vita 9973, escuta. Tá bom, Cidral? Eu tenho um plano aqui, mas é pra 1h40, hora certa 0109. Em torno de mais 5 minutinhos deve estar constando o sistema aqui. Entra no nosso sistema com no máximo meia hora antes. Tá ok então, muito obrigado. Mas de qualquer forma pode sintonizar a frequência do solo em 121 no decimal 9 para 4 atualização. Pode manter escuta, assim que chegar eu chamo para 4. Nessa frequência ou na outra? Ah, na outra, na do solo. Pode monitorar aguardando a chamada para 4. Tá ok, muito obrigado. Sim, 305, decolado aos 09. Chame o controle agora, frequência 120 decimal 8. Vai chamar 1208, tá 3305 lá. Salvador, Tan 3305. Tan 3305, contratada na decolagem, sob a via Puca para nível de voo 330. Sob via Puca, nível de voo 330, Tan 3305. Tan gear now and locked. Altimeter 71016, clear to land at the runway 10, go 1970. 4980, chame centro Recife em 12545, caso negativo no 26.85. A primária 2545, a secundária 2085, o azul 4980. Três, três, zero, cinco, vou ir na proa de Jamo. Boa, Jamo, tá 3305. Naira 70, Negrado 13, leaving via Foxtrot and come ground 11, decimal Naira. Foxtrot, we'll contact 11, decimal Naira, go 1970, good night. Tan 3305, chame Recife em 1254, 5 caso negativo, 126-85. Chama o centro Recife, boa, Tan 3305. 1723, autorizado, final do procedimento ILS, o uísque é após estabilizado. Autorizado, final do ILS, uísque, voo 723. Boa noite, Sideral 9973, Ponte Carapaz. Boa noite, Sideral 9973, pista no zero, autorizado a alinhar e decolar. Venturno, 60 graus, 12 de nós. Altímetro agora, 1017 no zero, no 7. Autorizado a alinhar e decolar o Sideral 9973. Salvador, boa noite, Europa 084. Boa noite, Europa 084. Boa noite, contato na decolagem. Posso passar 2 mil pés autorizado, voo na altura de Leda e subida nível de voo 360. 2 mil pés Leda ao 360, zero 9973. ILS down no zero. Gente, voando 723, complete final do procedimento, chame seu R198 decimal 95. Corre 198 95. Obrigado, boa noite. Condição de Lerner decolada sem parada? Decolada sem parada. Sem parada, autorizado, Rio 5972, vento 160 graus, uma 12 de nós, notinho, turno 0 no 7. Sim, decolagem, sem parada, 5972. 726 na escuta da torre? 726, 720 ILS. Fica avistado, continua a aproximação. 727 da Rio ingressou para a decolagem imediata sem parada. O vento no 60 graus, uma 12 de nós. No altímetro no 0, no 7, aguarde pista livre. Cliente aguardando, 27.